Controle, boa tarde, Pandeiro 2230, transfere, 110, formação novembro. O 2230, desce para 4 mil pés, chegada a mão, ajuste no 0 momento, informe a velocidade indicada. 310. Reduz a 220. Reduzindo, Pandeiro, até 4.016. Oi, Salvador, muito boa tarde, Papatango, Papá Vitor Bravo, está na série da EL. Azul 4033, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista 10. Ponto de espera, torre 1, 1, 8, decimal 9, 5, ajuste 10, 1, 6, é bom voo. Ok, livre táxi, Juliette Alfa, 1895, 1816, 4033, azul. Como é que deve ser, controle? Ai, tô... Após 7 mil pés, o primeiro lançamento, aí você vai se afastar pro setor sudoeste aí da ilha. Ah, sim, Matheus. Oi, Salvador, web 5728. 2325. 2325. Azul 4076, desça para 3 mil pés, redução 2.10 mais. Para 3 mil pés, azul 4076, com 3 mil pés, velocidade. 2.10, 210. 2109-4070. Mapa, controle, a moto. 199-18. 19-8, tráfego. Flash 10. De frequência, o tráfego único está para reportar, Alfa Vitor Juliette, um Charlie 150, toque arremetido em Veracruz. É, ele passou aqui, foi para Valença, ok? Ah, que bom. Livre o lançamento, livre o Aquila X-ray, reporte para iniciar a subida. Que bom, digo eu, muito grato. O Lima Aquila X-ray prosseguindo a ascensão 190, tomando pro sudoeste, ok? Ou inicialmente mantenha 7 mil pés, tome proa sudoeste aí, para livrar a região da aproximação. Afirmativo, Lima Aquila X-ray. Visado 130 graus com 10. Livre pouso, 572. Mil pés, ajustado em 10, 1.6. 2 mil pés, 10, 1.6, mantendo a proa limitada do localizador, 4.0.7.6. Oi, Salvador, bom dia, azul 4033. Observando o tráfego da web na curtíssima após a Lima Tem. Após o tráfego da web e a Lima Tem, 4033. 77, vigilância 320 com falta autorização. 320 com falta autorização, bola 777. Uno, autorizado Guarulhos, 340, decola da 10, curva direita, da El, Leda e Dev. A 3.50, 119.8 controle, o transponder 5406, 741. Cotejamento correto, estamos prontos, pushback, saneamento, Webjet 6741. Vai chamar, obrigado. Salvador Cria, Alfa November, Sierra Spine, 89. Alfa November Sierra, go ahead, Salvador Ground. Gate number 11, request here. Salvador, 2, Sierra Alfa, Eco Zulu, station. Ok, confirm your time if, in your flight plan. 1450 is the remaining time. Ok, a you check your flight plan and you call me again, okay? Okay, stand by. 14 and 5. Isso, solo agora, 107, direita, 121, decimal 9, solo, bem sim. Valeu, até mais. Zero, redução, 180. 180, passadeiro. O azul 4076 vai seguir o tráfego, sua direita, posição de 1 hora, aeronave a 5 milhas, 02380, passando 2500 com 200 de ground. 4070. Papatango, Papa Vitor Bravo, chame o centro Recife, a frequência 1251, alternando 1-3-3-D5. 1-3-3-D5, Papa Vitor Bravo. 89, CLB 189, autonomia 4 horas, 3 atendendo a Galeão, Porto Velho. 3-2-6, estabilizado, localizador visual. 3-2-6, complete, aproximação, torre 1895. 1895, 3-2-6, bom dia. Bom dia. 1895, controle 1-9-8, bom voo azul. 198, muito obrigado, bom dia, 4033. Pode retornar para a vertical da Índia. Pode, abraço, graças. Situação no externo, 3-2-6. 3-2-6. 033, decolou na sua escuta. 4033, 1-9-0, sede da El, vigilância. 60 da El, vigilância, 4033. Passarinho 2230, vai seguir o tráfego da Azul. Um eco 190 a 6 milhas com 180 de ground. Passarido. Dois, três, zero, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-6, reporte estabilizado. 2016, reporte estabilizado para 2230. Anders 589, Salvador Ground. Ready to copy, Anders 589. Okay, more 3 minutes to copy, okay? Stand by for GS Anders 589. Localizado 4076, complete, aproximação, torre 1895. 1895. Salvador, dá 3895, no ponto, dá 1-0 pronto. Mantém o ponto de espera, 3895. Mantém. Vamos sequenciamento de 3 aeronaves, agora para 10. É, se tiver um espaço, a gente encaixa, ok? Ok. Voo no 777, Recife agora, 1251, alternando, 1-3-3-2-5. 1251, alternando, 1-3-3-2-5, uma boa tarde, voo no 777. Novamente. Está pronto para iniciar lançamento, Lima Kilo X-Ray. Depois que você ir no tráfego reportar, reporte para descida. Complete aproximação, chame em torre 1895, grato pela colaboração. 1895, disponha, senhor. Contato, 2230. Boa. Muitíssimo obrigado. 219, 1.5, 32, o número. Comente aí pra todos. Torre, boa tarde, contato 2230. Estabilizado ILS, aguardando livre. Sim, craft da Azul, número 2 agora, o passareiro aguardando ficha livre. Guardando, passareiro. 4076, pista livre, pouso autorizado, no 20 graus com 10. Livre pouso, 4076. Firmando, foi o TAM 32, no meia? Afirmo, bom dia, livrando. Bom dia, táxi via Alfa Juliette, posição 10, parte principal. Alfa Juliette para 10, 32, 10. Actually. 589, ready to copy? Ready to copy, Andy. 589, eh? Kia de Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 340 via Upper Whiskey 50 after flight pen route. Runway takeoff 10, right turn after takeoff, dial departure. Delta Alpha Echo Lima Departure after Leda Position Lima Echo Delta Alpha Position after Bidev Position Bravo India Delta Echo Victor Salvador Departure in 119.8 and Squawk Code 5423. Okay, we are clear to destination. 5-11-340. Upper Whiskey 50, flight plan route, runway 10 after departure, turn right, dive departure, transition Lida, Lima Echo Delta Alpha, next VDF, frequency 119.8, Salvador departure, and squawking 5423, and it's 589, correct? Feedback correct, report ready for startup and push under 589. I call you back and ready to push for startup under 589. 395 após o passo Lula Lima tem. Alvo Salvador, Azul 4076. Azul 4076, boa tarde. Taxi Alfa Índia, posição número 1, parte principal. Alfa India, taxi foguete 1, 4076. Solo Salvador, aqui em Cordial, boa tarde. Gol 1270, com a informação 90, autorização Guarulhos. Gol no 270, boa tarde. Informação 90, procede. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whiskey 50. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após Bidev, Bravo, India, Delta, Eco, Victor. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5167 no transponder. Positivo, nós estamos autorizados de Salvador para Guarulhos. O nível de gol é o 360, aerovia 50. Decola da 10, curva direita, mantém o perfil da saída da El, após da El, Linda, Linda e Dev. Controle de Salvador, 198, aciona 5167 no transporte, gol 127043, remoto. Cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, gol no 270. Chamará o gol 1270. Passareiro 230, solo 27, direita 121, decimal 9, solo, bem-vindo. 1209, passareiro 2230. Obrigado. 3895, liberada a pista, autorizada a decolagem, 120 graus com 10. Tem zero, boa tarde, táxi autorizado via Alfa Juliette para a remota 14 do pátio principal, agilizando na medida do possível, ok? Agilizando Alfa Juliette para o pátio principal, passagem 2230, na posição em remota no 4. Romeu Oscar, boa tarde. Autorizado Morro de São Paulo, 1000 pés, decola da 197, curva direita, corredor Axé. Controle 119, decimal 8 e aciona 0153 no transponder. Confirmando pátio e pessoas a bordo. Para acionamento, táxi decolagem, confirmando POB com a torre em 118, decimal 95 e o ajuste no 0, 16, Kilo Romeo Oscar, bom voo. Kilo Quebec Sierra, boa tarde, Morro de São Paulo autorizado, 1000 pés, decolagem da 17, curva direita, corredor Axé, controle em 119, decimal 8, a torre em 118, decimal 95 e aciona 0123 no transponder. Correto, confirme o pátio, pessoas a bordo. Gente, pátio 5, informando POB com a torre, agora transfere 1895 para acionamento, táxi e decolagem, bom voo, Kilo, Quebec Sierra. Sierra, liga o sinal, chama o táxi. Controle Salvador, muito boa tarde, é o T3. 3895, decolou nessa escuta. Boa tarde, 3895, submantenha o 340 conforme a autorização. Ok, para o 340, perfil conforme a autorização, tá 3895. Para Pittsburgh, acionamento 6741, portão 7. Autorizado, chame táxi, Webjet 6741. Autorizado, chama para o táxi, patrão. Sierra 06 POB, tinha que autorizar até papai, reposta e para ingresso. Já é ponto em de pronto no 7. E Juliette para a rotatória? Vem para o Júlio. 7, 5-4, desça para 2 meu pé, no estádio 1-0 no meio, reporte no localizador. And push report ready for taxi under 589. Reporta papá para ingressar no Interlagos, o Vitor, Índia, Juliette. Reporte na rotatória, Vitor, Índia, Juliette. Vitor, Índia, Juliette. Oscar Sierra agora é rolando 1-7, após ali mantém a porta pronta. Jet 6741, táxi autorizado Rio Juliette Alfa, até o ponto de espera pista 1-0. Ponto de espera torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0, 1-6, bom voo. Alfa, Sierra decola agora os 35, controle, quais são? 36, controle 1-9-8, transfere, bom voo. 19-8, obrigado. Salvador, boa tarde, voo 9-14. Boa tarde, voo 9-14, desce para o 050, chegada Mari. Pode ser, boa tarde, construtor para o voo 9-14. Estimativo, 050, chegada Mari. 050, Mari, Mari, voo 9-14. Controle, boa tarde, aqui no Quebec Serra. Aqui no Quebec Serra, 1 no meu pé, corredor Xé, reporte para da barra. Autoriza morro, direto 2.500 pés. Inicialmente autorizado morro, porém vai manter 1 no meu pé, aguardando para 2.500. Afirma na prova de morro, mantendo inicialmente meu pé, aqui no Quebec Serra. Autorizado, ainda decolar, ficha 1-0 livre, 130 com 10. Autorizado, alinha decolar, 1-0, 6741. O 6723, boa tarde. O comprimento indicado? Tá 280 a mais. 1941 é indicada? situação nem forma indicada? Tá, mandando 275, pode esperar. Projetado, gol no 941, na velocidade fica a critério. Projetado, velocidade 941. Webjet 6723 vai descer para 6.000 pés, com ajuste no 016, chegada à mare. Para 6.016, chegada à mare, obrigado. Eu campo a vista, em dia Júlio. Vida Gilete, torre 1895 para ingressar no circuito. 1895, graças ao... 7. 7, ok. Taxi via Apron, taxiway Juliet and taxiway Alpha to hold point runway 10. O hold point tower 118.95 and altimeter sorry, 1016. Ok, 1016. Ready to taxi, Apron Juliet to Alpha, runway 10, 1195 approaching holding point, and the 5899. Vou bater do Romeo, mantenha o no 1000 pés, o corredor Xé, reporte para da barra. Se possível, você autoriza 025 direto da proa de morro para o Romeo Oscar? O que no Romeo Oscar é possível direto morro, porém vai manter um no meu pés e, quando possível, será autorizado 2500. Meia 741, decolado agora os 39, conteúdo 1098, transfere, bom voo. 1098, bom dia, obrigado. Sobe para o 025. Da Web 6741 na sua escuta, cruzando 1500. 6741, contato na decolagem, bom, 340, conforme a autorização. 340, 6741. Cuidado em LF, com a norma vista, gol no 754. S4 compete a aproximação, torre 1862. Corrigindo, 1895. Autoriza da El para o 674? Autorizado da El 6741. Da El 4. Torre de Salvador, saudações, gol. Bono 754 estabilizado, baixo, travado, boa. Bono 251, Bono 3325. Afirmativo, tá. Obrigado, bom dia. Bom dia. Quinto, Quilo Quebec Serra, reporte antigo. 2 da Pedro Moura, Quilo Quebec Serra. Decimal 95, ajuste no 015 agora, bom voo. Bom dia, presidente Alfa, de acordo com o decimal 90, chamador e 1-2, decimal 95, 1-0, bom dia. Muito obrigado, boa tarde, um excelente final de domingo a todos, gol 1-2-0. Igualmente, comandante. Siga, né, de Francis 5-9. Maintain, maintain, road point. And wait, I have the traffic on the court fine, runway 10. Okay, that one is inside the fine, maintain the position and the fine. Tive contato em 118.6, 18.3, está na aproximação final, baixo travado. No 754, a torre opera em 1-8, decimal 9.5. Tente novamente, se negativo, contacte novamente aqui o sol, ok? 118.95, tente, grato. Bateu 9.000 pés, mantendo a frente dos corredores. Copiado, quilômetro Oscar, reporte o farol da barra. Reportará, Oscar. Quilo Quebec Serra, chamado de pouso em Morro de São Paulo. Teve pouso, gol no 75. Quilo Romeo Oscar, informa o tráfego.